Unidos como toda boa família é. A corte é quem convida. Viva a amizade, a graça, a força e a fé. O hip hop é alegria. Chega e cola com nós. A corte sempre convida pra sermos uma só voz. Na partilha desses versos celebramos o passado. Atentos nessa pista que o futuro é pro outro lado. No presente muita luta, a vida e seus conflitos. Nos corações muita garra e sonhos infinitos. Laços que reforçam a trama do estandarte. Além do laço de sangue, uma família em prol da arte. Um legado que passa por pessoas e cidades. Entrelaçam destinos pela temporalidade. Aqui são vários que se entregam pra ver tudo crescer. Mantendo o hip hop vivo a cada novo alvorecer. Fazendo a brasileira como sambas de cartola. Melodia que conta história como moda de viola. Tranquilos no nosso canto, sem atrasar pra ninguém. Nossa bandeira é o hip hop, tremula sempre pro bem. O Hank é nosso pai, muito filho ignora. Hip hop nossa mãe, que por nós ainda ora. Tem irmão que é bela e as irmãs que é chata. Tem quem não conhece nosso padrinho Bambata. Rola tia enxerida e tio pé no saco. Tem uns primo que é luz e tem espírito opaco. Clássica família, só que essa é universal. Tem latino, europeu, africano, oriental. Nos comunicamos pelo brilho no olhar. Respira fundo e relaxa, deixa o espírito falar. Pra que palavras? Se família é sentimento, conversa no silêncio, na pureza do talento. Somos quatro elementos, cultura e arte. Cada um na sua, fazendo a sua parte. Tem família de sangue, tem família de rua. Somos todos hip hop, nossa saga continua. E de família em família, a gente tem espelhos. E não importa se é de sangue ou consideramos do peito. E como toda família, traz toda dor e alegria. As confusões, as paixões, luto com as diversões. Lugar que cabe as diferenças e diversas visões. Que divergem ideias, conceitos e opiniões. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Caio Zulu é herdeiro, cria da nova safra, rapaz. Quem sai aos seus não degenera. Dona nega, matriarca, família me motiva. A corte é meu reinado e a negra é a que ativa. Eu vou seguir com fé, sou atitude de mulher. Meu escritório é na rua, esteja onde estiver. Meus pais são meu porto, onde ancora o meu barco. Do clã que tornei fã, assino chantal os tartos. Não quer colar com nós, mas aí respeita, real como toda família imperfeita. Vou lapidando o rime enquanto o seu Luiz garimpa. Sempre tentando ser o orgulho da Dona Alzira, da Jojo, Gabiana, Rafa e Leonardo. E Magrela quem fecha o bonde, Eduardo Degado. Malandro igual de pró, intenso igual Renato Russo. Eu sigo a sina e o rio da vida segue seu curso. Isso não diz quanto custa, isso diz quanto custa. Não faço caminho fácil, eu faço caminho justo. Eu respeito duelo de MCs, coletivoz, MPC e conexão periférica. Solta a voz no quarteirão do sol, vira latas. Quando nós pega faz, a estação vira praia. Ocupação livre é pelo amor que se vive. Se os fracos não tem vez, é que os fortes não se divide. Na ceia da vida, o respeito se compartilha. Os herdeiros propagarão nossa noção de família. Um legado de mulheres pra uma nova existência. Resistência na história, edificando nossa essência. Dona Ida e Tunica semearam no passado. Sou fruto da colheita, venho do matriarcado. Minha família tem caboclo, Molu e Ansã. Vem de trança, de baiana, de picape e de tantã. Tenho forças que iluminam, elas me mantêm de pé. Fortalecida e protegida na energia do axé. Gratidão ao hip hop que me viu crescer. Política e arte presentes em um só ser. Ritmo e poesia no estrela, no dançarte. Se o hip hop chama, estamos prontas pro combate. Das rodas que arrepiam aos grafites nas favelas. Das marchas e das lutas, bem-vinda à Casa Amarela. Simples como toda boa família é. A corte é quem convida. Viva a amizade, a graça, a força e a fé. O hip hop é alegria. Simples como toda boa família é. A corte é quem convida. Viva a amizade, a graça, a força e a fé. O hip hop é alegria.